acompanhado a guitarra, regado com bom vinho. Em longas noites de farra, canta-se sempre um fadinho. E quem não gosta de fado, nem sabe aquilo que diz. Ele é a nossa bandeira e faz-me sentir feliz. O fado é toda a vida de um povo. O fado não é velho, é sempre novo. E nunca, nunca, nunca morrerá. É nosso, pois o fado nasceu cá. Ele está sempre presente dentro do meu coração. Seja um fado vadio ou fado da tradição, fico feliz quando canto um fado sentimental. A canção da minha terra, a música de Portugal. O fado é toda a vida de um povo. O fado não é velho, é sempre novo. E nunca, nunca, nunca de um povo. O fado não é velho, é sempre novo. E nunca, nunca, nunca morrerá. É nosso, pois o fado nasceu cá. Da vida de um povo.